1649, mantenha a ponta de espera. Mantenha agora 1649. Solo 9304 está pronto para o táxi. CAB47, autonomia 420, alterna Salvador. Ciência quase paregnos de táxi 9304. Gol 649, ali mantendo, 0. Ali mantendo, 1-0, gol 649. Contato para apresentar o MF-700, 02, 240, alterna Natal. Táxi via parte principal, Índia, ponto, espera a torre 1895, ajuste de altímetro no 0 no 6, APS 6570. Azul 9304, seguido táxi do Boeing da APS na frente até o ponto de espera, Lachame 21895, ajuste de altímetro 10 no 6, azul 9304. Okay, até o ponto de espera da 10 na retaguarda do APS, ponto de espera torre, azul 9304. Federal 9970, táxi autorizado Alfa Quilo, parte 3. No parte 3, fique atento aos sinalizadores. Posição prevista no meu sistema, 6 Lima. Alfa Quilo, parte 3, a prevista 6, obrigado. Meia dúzia Lima, ok? Meia dúzia Lima. 079. Ciente, livre de decolagem, pistão no 0, gol 949. Bom dia, PC Cargo 6570, ali mantém no 0. Ali mantém no 0, alfa. Entre até o Juliette Serra, reportando o ponto de espera, ajuste na 0, no 6. Federal 9977, chama centro, Recife 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 25, 13325, boa. Uma linha retaguarda, assim o mesmo passar, coordena com a equipe de solo, inicia o pushback no portão 03. Centro de coordenação com a equipe de solo, eu tento a aeronave passando a retaguarda, para iniciar o pushback para o terceiro. Quem é o Mike Juliette Romeu? Mike sobrevoa na cidade baixa, Mike Juliette. Gente, Mike Juliette Romeu. Controle Salvador, bom dia, gol no 649, saída da EL, passando 1800 para 360. No 649, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. Gente, estamos 360 na da EL, gol 649. De Salvador, zona 304, ponto espera na disputa. ABSA Cargo 6570, decolagem autorizada, 190 graus, 089. Azul 9304, bom dia, ele mantém no zero. Azul, ele mantém no 904. ABC 6570, decolou 53, chama o controle, 120, décimo 80, bom voo. 208, ABC 6570, obrigado, bom dia. A Juliette Serra, decolou 53, chama o controle, 120, décimo 80, tem regresso. 12080, obrigado. ABC 6570, contato radar, suba para o nível 350, saída PUCA. 350 na PUCA, ABC 6570. Oi, mais. Obrigado da Palácio Azul, 9304. Ah, prossiga visual 1000 pés, direto Manati, hotel Juliette Serra. Segue visual 1000 pés, direto Manati, Serra. Alô, pode coordenar para onde me deve, para o Gol 649? Guarde, mantém a saída, Gol 649. Ah, mantém a saída. Azul 4334, para o TAC, QLB 94, 3 horas e 30, alternando o Natal. Azul 9, azul 4234, táxi à direita via Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 097, azul 4234. Positivo no 097, autorizado o táxi até ponto de espera 10 via Índia, confirmando o POB é 94. 94, ciente, ponto de espera torre 1895, obrigado, tenha um bom voo, azul 4234. Obrigado, tá 3230, autorizando tráfego Recife. Então, 3830, bom dia, aguarde com a Recife. Guardando. Controle Salvador, muito bom dia, azul 9304, saída da árvore, passando 9500 pés. 9304, contato radar, suba para nível 180, saída da árvore. Por 80 Arbo, autorizaria após 2000 para onde Alefa? 2000 autorizado, Alefa azul 9304. Ok, voando Alefa 9304, obrigado. 234, ponto de espera no zero. Bom dia, do 4234, ali mantém no zero. Mantém no zero, obrigado. CIF nível de voo 330, via peso Lona 7, subida PUCA, transição Aracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem cabeceirão no zero, código 5424 e o controle 120, decimal 8. CIF autorizado Recife 330, superior do Lute 17, decola da 10-40, no peso da PUCA Aracaju, transporte 5424, controle 5208. Transponder 5424. 5424. Correto, chama para puxa acionamento 3830. 3230 para a próxima de acionamento. Autorizado, chama para o táxi 3830. Agora é o táxi. 24 Azul decolou ao 57, um controle, 120, decimal 80. 120, grato, bom dia. Controle Azul do 4234. 4234, contato radar, suba para o nível 350, na saída PUCA. Ascendendo para o 350, na PUCA. Podia aprovar direto Aracaju? Autorizado, ao cruzado do meu país, autorizado JAMA, Azul 4234. Após 2000, JAMA. APSA 6570, chame o centro Recife 125, decimal 45, Alter 126, decimal 85. Bom dia, Azul 954, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Chame o centro, Recife 128, decimal 8, alterne 135, decimal 3. 128, 135, 3, 2, 2, 2, 3. 180, após decolagem curva direita, a subida será da El, transição Coral. A rota Golf 677, Yankee Motel, Whisky Uno, após a posição Salve, Sierra Alva, Lima, Vitor Índia, após conforme rota do plano. O código transponder 5430 e o controle 120, decimal 8. 120, autorizado pela Lima, decolada a 120, curva 30, Radael Coral, via Golf 677, Ideal, Whisky Uno, Salve, após conforme rota. 9542, cotejamento está correto, chame para pushback estacionamento. Para o táxi, é o 3230 da Santa, com 137 a bordo, 340, alterna Natal. Tá, 3230, táxi autorizado via parte principal Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste 1017. Parte principal Índia, ponto de espera torre 1895, tem um bom dia, senhorita. Papa Romeu Hotel, Juliette Serra, frequência livre. agora, Alfa Yankee Whiskey, informe o término do reboque. Afirmativo, muito obrigado, informará o término do 2019. Salvador 3830, está no ponto de espera pronto. Já 30 Linda Cola, 120 graus com 7 nós. A Linda Cola 3230, cansado. Centro Recife em 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. Chama Centro Recife no 2645, alternando. É 125-45, alternando 2685. As outras duas pessoas, ok. Sim. Muito bom dia, 3304, informação em dia. Bom dia, TAM 3304, acione identificação, PRO de Bons para interceptar a chegada a Bons, QNH no 017, desça via para 2000 pés. Via na PRO de Bons, vai interceptar lá em Bons, com 1000 pés. Federal 99, 70, I read to copy. Go ahead. Clear to Teresina, flight level 340 via Upper Zulu 20. After departure, left turn. The departure is Momo, Mike Oscar, Mike Oscar. After Momo, Nenin position. November, Echo, November, India, Mike. After departure, left turn. Call code 5157. And Salvador departure control 120.8. Roger, clear to Teresina, Parello 340 via Upper Zulu 20. Left turn after takeoff on Momo departure, Nenin transition. Clock code 5457 and departure control 120.8. Federal 9970. This call code is 5157. Correction, 5157. Correct, inform for pushback and startup 9970. Roger, Wilco. Salvador, do Alfa Yankee Whiskey, do Airbox 29, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, TAM 3304. Autorizado, TAM 3304. É 3830 autorizado, nível 310. 310, muito obrigado. 3830. Palma Aquilo, 1 minuto cópia Recife. Lima Papa Quilo, pronto para cópia. Autorizado Salvador Recife, nível de voo 230, via Golf 677. Subida Puca Transição Aracaju, primeira curva à esquerda, após a decolagem cabeceira 17. Código transponder 5440 e o controle 120.8. Papaquilo 5440 é o código. Confirme o pátio que se encontra e o PLB. Gente, Lima Papaquilo, um pátio 5, um Abaeté, acionamento táxi decolagem, agora 14.18.95, bom voo, Papaquilo. C9304. Chame o centro Recife 128.8, alterne 135.3. 128.8 e 1353. 128.8, alterne 135.3, 09304. Obrigado. Salvador, onda 3830. Siga então, 3830. Uma facilidade de coordenação, approach Aracaju, ou então do Romeu Fonte 08. 3830, solicite ao centro, Recife, 125.45, alterne 126.85. Ok, então 2545, 2085, um bom dia e um bom trabalho. Yeah. nave vai lentamente traçando e atacando Mike Juliette Romeo. Gente, é ponte visual com o local de pouso, Mike Juliette Romeo. Só 095 minutos para cópia com fim. Um 3304 autorizado, o final ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizando o localizador. Autorizado, solicite então voar Simbra, 3304. Gente, com referência consola, autorizado, 3304. Autorizado Simbra, 3304. Bono 095, pronto para cópia. Autorizado, confirme nível de voo 360, via Pêsulu 21. Subida a Bostanição Elefa, primeira curva direita após a decolagem, cabeceiro no zero, código 5455 e o controle 120, decimal 8. Correto, já para posicionamento no 095. Ground, Spiral 999, 70, pushback and setup. 9970, clear to pushback and setup, call for text. Roger, we'll call for text, Spiral 999, 70. Noite de aproximação, chame Torre Salvador em 1-8-95, TAN 3304. A chamada 1895, TAN 3304. Torre Salvador, TAN 3304. 3304, reporte estabilizado na final. Reportará. TAN 3304, informa o vento 120 graus, 089. Enche o 3304. Mike Juliette Romeo, controle? Gente, o Mike Juliette Romeo, reporte visual com Serra Índia Coimbra. Estabilizando o final, até 3304. Até 3304, livre pouso, pista no zero, vento no 30 graus, 09 nós. Livre pouso, no zero, até 3304. 4 hours and 35 minutes, alternating, São Luís. Confirming the information, please. General 9970, detect, we have 02 souls on board. 4 hours and 35 minutes, of endurance, 18 São Luís. Text approved by April 1 in John, holding point tower 118 decimal 95. Ultimate 71017-9970. Roger, clear taxi via Alpha and India, holding point 1-0-119, correction 118 decimal 95. And 10-8-1-0-1-7-0-9-9-0. E 981, na sua identificação dessa via. Chegada a Mali para 2000 pés, o QNH 1-0 no 7. Tá 3304, solos 21, livre à direita e chame 121, décima 1. Direita 211, até 3304. Salvador, Tower, good evening, good day, Federal 99970, holding point 1-0. Good day, Federal 9970, clear to line up and take off runway 10, wind 110 degrees, 08 knots. Roger, line up and take off runway 10, Federal 9970. Nova Sione, identificação de sua via, chegada Mari para o nível 050, QNH na 017. Via Mari, 050, na 017, Federal 9970, Bornet 22, call on 20.80, have a nice flight. Could you confirm, Federal? Federal 9970, call 120.80. Roger, 120.80, Federal 9970. Have a good day, man. You too. Eu, Juliette Serra, prossiga de retorno a Salvador. O QNH 0017, reporte no ponto e dá descida para o farol de Itapuã. Salvador, departure Serão 9970. Sideral 9970, passing 050. Sideral 9970, negative radar contact, climb to flight level 340, Momo departure, Sideral 9970. Roger, final 340, Momo departure, possible to fly heading Momo, intersection, sir. Clear to fly direct Cogbo intersection, Sideral 9970, radar contact, 4 miles north of Salvador Vila. Roger, fly heading Cogbo intersection, Sideral 9970, thank you. Autorizado final e LA check trip, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Chamar estabilizado no localizador, Rio 9819. 2199 DCB para 2000 pés, o QNH 0017. O 2199 DCB para 2000 pés, QNH 0017. 9970, contact Recife Centro 125.45, if enable 126.85. 945, fire backup 12685, 09930. Good day, sir. Good day. Hotel Juliette Serra, desça para altitude de tráfego, Canyonal no 017. Salvo 095, solicitando já só para ataque, são 3 horas em Campinas, 123 a bordo. Só tenho confirmado apenas o Bel, no 095. 1-2-2, dois, táxi autorizado à direita, via Índia, ponto de espera 2895, ajuste no 017, no 095. 097, espera 18, 095. Bom dia, Oceania 6312, acione identificação dessa via, chegada a Mari para o nível 050, QNH no 017. Rio 17, 050, QNH no 0017. Salvador 931, 989. Estabilizou 981. 981, chama a torre Salvador em 1-8-95. 1895-981. 6859, essa é a minha identificação dessa via chegada bom, fui para 4 mil pés, QNH no 017. Bom, QNH no 017. Bom, QNH no 017. Da aproximação, aguarde pista livre. Informa o vento 1-1 no 0 grau, 099. Juliette Serra, chame Torre Salvador, em 1-8, decimal 900. 1-8, Torre Salvador, bom dia, Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Bom dia, Hotel Juliette Serra. Mantenha a vertical do farol de Itapuã, informa o tráfego Boeing 722, final de 5 milhas, 1-0. Rio 9811, informação de tráfego, helicóptero Litoral Sul 510. Livre pouso, pista 1-0. Vento no 1, 0 graus, no 1 nós. E até? 095, decolou 34. Chame o controle em 120, decimal 80. 200, vou. Hotel Juliette Serra, confirme intenções de pouso. Intenções seria pouso na 17. Hotel Juliette Serra, tem condições de prosseguir a retaguarda do Boeing final, curta final no zero? Afirmativo, prosseguindo a retaguarda na 17. Hotel Juliette Serra, reporte para girar a base pela direita, 17. Reportagem para girar a base. Zé, contou 1095-360, obrigado, já acionou 5455. Salvador, muito bom dia. É o Azul 4299, seguinte da informação Índia para autorização. Aguarde, ILS 2199. 2199, chama a Torre Salvador, 118, decimal 95. 1895, 2199, bom dia. Bom dia. Sumo 7, é o GSA. Bom dia, Salvador. Gol 2199, ILS da 10. Gol 2199, continue a aproximação, aguarde pista livre. Vento 100 graus, 08 nós. 99. Rio 98 no 1, solo 37, livre à direita e chame no 2 no 1. Livre à direita e chamar o 2 no 1, 98 no 1. Rio 98 no 1. 98 no 1, táxi autorizado Alfa Kilo Pátio 3, no Pátio 3, fica atento aos sinalizadores. Alfa Kilo Pátio 3, no Pátio 3, atento aos sinalizadores, 98 no 1. Gol 2199, livre pouso, pista 10, vento no 10 graus, 08 nós. Livre pouso na 10, 2199. Juliette Sierra, solo aos 38, confirme, pátio 4. Frequência livre ao estacionar, hotel Juliette Sierra. Azul 4299, pronto para a cópia? Pronto para a cópia, prossiga. Autorizado Campinas, livre de voo 320, via Pesolô 20, por base, Pesolô 16, e após sair conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Mótima. Primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. Código transponder 5461, controle 120, decimal 8. Sente autorizado para Campinas, no nível 320, via Upresolu 20, por base, após Upresolu 16, conforme o plano. Saída da El, Leda, Mote, vai acionar o 5461, decolando a 10, comando à direita, e 120.2 em seu controle, azul 4299. Da El, Leda, e a última posição, Mótima, Mike, Oscar, Tango, Victor, Alfa. Da El, Leda, Mótima, azul 4299. 299, cotejamento correto, chama para posicionamento. Chama lá. 9, Solos 40, livre à direita e chame no 2-1-1. 2-1-1, gol. 2-1-9-9. 2-2-3-5-3, bom dia, obrigado. Livrando na Fox Rock, na 99 Pontinha, ataque Alfa Juliette, portão 1. Portão 1, CNM 3, ano 2, deixa eu ver parador meu pé, CNH 10, ano 7, autorizado final e LS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizar no localizador. 3859, reduza parador, 209. 209, autorizado, capitão de táxi 4299. Bora para o táxi, 4299. 2590, está em contato radar. 4 milhas para Coral. Foi para o Edmari para interceptar a chegada a Mari. Desça para o nível 060, QNH 1017. Azul 2590. Do clear to fly direct ETAP intersection, descent flight level 050, altimeter 31017. Descent flight level 050, go 1160. O TAN 3859 pode prosseguir na descida? 3859 desça para 3000 pés. 3000 com 10 na 7. 3859. T3859, vetoração para sequenciamento, curva direita, pro A230, limite ao localizador. T230, limite ao localizador, 3859. Mantendo 3.000, tá 3859. Mantenha, 3.000 pés, tá 3859. Tá. Adiantado. 3179, formação direto, Guarulhos 320. Fala Azul, 4229, frente, táxi com 122 a bordo, autonomia de 4:30, ao pé, Ribeirão Preto. Táxi, autorizado via parte principal Índia, ponto de espera 2189, ajuste 10.